cinto, cadê a manteiga? Ué, mãe, tá aqui na mesa, eu peguei pra passar lá no pão. Você é idiota, menino, dá isso aqui. Você não sabe que essa manteiga é pra usar na massa de bolo? Pra passar no pão, você usa margarina. Agora isso não acontece mais. Porque acaba de chegar nos mercados a nova sensação do momento, Margarina Vera Cruz. Margarina, margarina, margarina Vera Cruz, serve para culinária e para passar no cuscuz. A única que tem ômega 3.0 com direção hidráulica. O sabor incomparável da margarina Vera Cruz vem em várias versões diferentes. Para o café da manhã tem tradicional, toque de azeite e ricota. E para você que gosta de comer à noite, tem as versões óleo de cozinha e vaselina industrial. Compre já sua margarina Vera Cruz nos melhores mercados ou peça ao seu farmacêutico. Margarina Vera Cruz.